coração. Sonhos cancelados, planos pelo chão. Ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco, sem ver a solução. Mesmo eu sabendo as águas.